Cada macaco no seu galho. Você está exatamente onde você gostaria de estar? Você está fazendo o que você gosta? Você trabalha no que você gosta? Você vive satisfeito? Você vive em paz? Você sente a prosperidade? Você é próspero? Você está num estado de prosperidade? Então, lembra aquele devoto, Bimala? Todo mundo que ele encontrava, ele perguntava: você está feliz? Você é feliz? Você acha que a sociedade está em paz? As causas, o porquê de tudo, é o que nós vamos ver com a tradução e significados dados por sua divina graça, Srila Prabhupada. Jai, Srila Prabhupada, Jai. Om Agyanati Mirandasya Gyananandjana Shalakaya Chakshuru Militandjana Tasmae Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Staptam Jana Bhutale Swayam Rupa Kadamahiyam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Juta Pada Kamalam Shri Gurum Vaishnavanscha, Shri Rupam Sagrajatam Sahaganara Gunatam Vitam Tam Sadivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakam Vitanscha Hey Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagarpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gourangi Radhe Vrindavaneshwari Vri Shabanu Suti Devi Pranamami Hari Priye Mancha kalpa tarubhyascha, kripa sindubhya evacha, patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha, bhaja shri krishna chaitanya, prabhu nityananda, shri adwaita gadadara, shri vasadi goura bhakta vrinda. Hare krishna, hare krishna, krishna krishna, hare hare. Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Achou, Bimala, aquele rapaz, o Titã, declamando esse verso aqui, esses três versos? Não, não achou ainda, tá? Ah, não teve tempo, nem procurou. Ah, tá legal, sim senhora. Bom, então esse é o ponto. Esse é o ponto porque, né, que dá tudo errado no mundo inteiro. Por quê? Cada macaco não está no seu galho. Não adianta tentar quebrar o galho que não dá certo. A instituição social conhecida como Varnashrama Dharma, que é o sistema que divide a sociedade em quatro classes sociais e quatro classes transcendentais, não se destina a dividir a sociedade humana segundo o nascimento. Infelizmente, está sendo usado de forma errada. O sistema é perfeito e completo, porque foi feito pela pessoa completa e perfeita, Krishna. Mas se é usado, né? Se for usado de forma errada, não tem jeito, né? Não tem jeito. Você pegar um carro, né? E andar só de marcha ré. O carro foi feito para andar para frente. E o cara pega o carro e anda de marcha ré. Tipo assim, né? Loucura, né? É loucura. É o que está acontecendo no mundo inteiro. As pessoas estão loucas, votando em loucos e sendo dirigidos por loucos. Aí não dá certo, não tem como dar certo. E aí na Índia usa esse sistema de forma errada. Na verdade, no mundo inteiro, né, sem saber, as pessoas estão usando esse sistema de castas ou de classes de forma errada. Então, você vê, por exemplo, né, a classe que deveria ser inteligente, não é. A classe que deveria ser administradora, não é. Não tem nada no lugar, não tem macaco nenhum no seu galho. E se tiver, não vai conseguir fazer nada, porque está tudo errado. E as pessoas erradas estão nos lugares errados. Então, tais divisões em função de qualificações educacionais. Essas divisões, elas devem ser feitas pela qualificação e não por nascimento. Bimala, eu gosto de falar porque isso aparece muito, né? Por exemplo, o pai e a mãe não são artistas. Vamos supor que o pai e a mãe é artista, tá? Aí nasce o filho dele ou a filha, ele coloca lá para ser artista também. E aí vira essa palhaçada, né? Aquelas pessoas que mal decoram seus papéis, porque artista de verdade, ele vive o papel. Então o pai e a mãe já não é artista. Aí força a barra e põe o filho ou a filha. Poxa vida, dá até nojo assistir, dá raiva assistir um programa, um filme, uma novela que o cara colocaram ele lá. Né? Alguém colocou ele lá, ou ela lá. Não é artista. O pai e a mãe já não é artista, imagina o filho, né? Então, e por aí vai. O pai e a mãe não é político, não é governante, e põe o filho ou a filha lá. Da mesma forma, vai, a família inteira faz, uma família de advogados, o filho tem que ser advogado, o filho tem que ser médico, o filho tem que ser o que o povo... Não, não dá certo, não tem como dar certo. A sociedade inteira não está dando certo por isso. Por quê? Não está se usando o sistema perfeito que divide a sociedade humana em 4 classes sociais e 4 classes transcendentais. Ninguém está sendo educado corretamente. Bom, já não sabe nem o que a pessoa... nem a natureza da pessoa. Aí eles abafam a natureza da pessoa e essa pessoa fica insatisfeita, trabalha insatisfeita, vive insatisfeita e morre insatisfeita. É assim que funciona. Então esse sistema não se destina a dividir a sociedade humana segundo o nascimento. Tais divisões são em função das qualificações educacionais. O educador tem que ter a natureza de educador, tem que ter a natureza, tem que ser uma pessoa inteligente e usar essa inteligência de forma correta, na hora certa, no lugar certo. Para isso é preciso educadores de verdade e não farsantes, e não pessoas que foram treinadas, né, para assumir postos de educadores. Mas quem treinou também não é educado e não sabe educar. Então não tem como dar certo. Tanto não dá certo que todo mundo está vendo aí, né, o que está acontecendo na educação. Na verdade, em todos os setores da sociedade. Então, esse sistema perfeito, criado por Deus, destina-se, né, a manter a sociedade num estado de paz e prosperidade, onde todos vivem em paz, todos têm prosperidade. As qualidades mencionadas aqui são explicadas muito, isso é utopia. Não, não é utopia, é natural. É natural, se cada um seguir a sua natureza, se cada um for treinado de acordo com sua natureza, todo mundo vive em paz e vai viver próspero. Não é assim, quem faz o que gosta, tem até um ditado, quem faz o que gosta realiza o melhor. Não é assim? Então, as qualidades, mas todo mundo está trabalhando, correndo atrás do din-din. Aí, meu amigo, e agora está tão na cara, né? Todo mundo percebe, pô, o cara só quer tomar meu dinheiro, ele não quer vender, ele não quer fazer o que eu preciso, não, só quer tomar o dinheiro. Tem tanta porcariada que não chega nem a funcionar, né? Você compra uma porcaria, tudo está piorando. Por quê? Porque todo mundo trabalha só pelo dinheiro. Não segue sua natureza. As qualidades mencionadas aqui são explicadas como qualidades transcendentais, destinadas a fazer uma pessoa progredir na compreensão transcendental para liberar-se do mundo material. Está vendo? O conhecimento também que está sendo passado, ele não é um conhecimento transcendental, é um conhecimento material especulado. A pessoa só atrás de dinheiro. Até estava falando com um cliente lá, falou, a gente não sabe quem está certo, quem está errado e tal, né? Falei, é fácil saber. Falei até com um ouvinte, estava falando com um ouvinte, acho que é Simone, a Lindona, né? Ela falou, nossa, tem tanta gente enganando, né? Falei, é fácil conhecer enganador. O enganador só quer dinheiro. Ele te pressiona, ele te força, ele quer dinheiro. Ele ou ela, esse religioso, chamado espiritualista, ele está doidinho atrás de dinheiro. Esse guru aí, esse mestre aí, só quer dinheiro. Então você vê que ele é descarado o negócio. Então o enganador, o enganador, ele quer ir só dinheiro, ele está louco, desesperado atrás de dinheiro, ele faz campanha, ele te pressiona, nossa, você vê que ele só quer, ele está no desespero, só quer dinheiro, ele, ela, só quer dinheiro. Então, meu amigo, começou a pedir dinheiro igual um louco, igual uma louca, ixi, sai fora, porque você vai ser enganado, explorado, esfolado, de todas as maneiras, de todos os lados, e pressionado, né? Mas na instituição correta, né? O sistema perfeito, que divide a sociedade humana em 4 classes transcendentais e 4 classes sociais, o espiritualista é espiritualista mesmo, ele quer te dar conhecimento, não quer te tomar nada, assim como os devotos, os Hare Krishnas, eles querem dar o conhecimento. Tanto é que está de graça no nosso site, aí livros grátis, sem pegadinha, sem link, sem nada. Você clica direto, já lê direto ou baixa direto, não tem aquelas coisas, não. Como que chama? Link, encurta link. Não tem nada dessas coisas, não. O devoto quer dar o conhecimento para todo mundo. E de graça. Tanto é que está aí, de graça. Mas quem quer o livro na mão não tem jeito. Aí não tem, tem que pagar impressão, tem que pagar imposto, tem que pagar. Aí cai naquilo que todo mundo já sabe, né? E mesmo assim, os livros são só para cobrir os custos, né? Os devotos não querem lucrar, tirar um centavo em cima de ninguém, só querem manter essa coisa funcionando, né? No caso de quem quer o livro na mão. Agora, quem lê na tela, quem baixa o PDF, o áudio, tá de graça aí, ó. A gente anuncia todo dia de graça. Então, nessa instituição, nesse sistema, o renunciado, o sannyasi, ele é considerado como o cabeça ou o mestre espiritual de todos os status de ordens sociais. Então, ele vive só para isso, né? Ele vive só para dar Deus às pessoas. Um sacerdote brâmana é considerado o mestre espiritual das 3 outras seções de uma sociedade, a saber, os governantes, os comerciantes e os trabalhadores. Mas um renunciado, um sannyasi, que está no escalão mais alto da instituição, também é considerado o mestre espiritual dos sacerdotes brâmanas. Existe uma organização, uma hierarquia correta, de acordo com a qualificação e não de acordo com o nascimento. Isso é muito importante, né? Não importa de quem ou onde você nasceu, o que importa é sua consciência, sua natureza. A primeira, o que importa é isso, é cada macaco no seu galho, aí funciona. A primeira qualificação do renunciado, do sannyasi, da pessoa mais alta na sociedade humana, deve ser ausência de temor. Ele não tem medo de nada nem de ninguém. Já começa por aí, né? Já que um renunciado tem que estar só, sem nenhum amparo ou garantia de amparo, ele tem simplesmente que depender da misericórdia da Suprema Personalidade de Deus, Krishna. Se ele pensa Poxa, depois de deixar minhas relações, quem me protegerá? Ele não deve aceitar a ordem de vida renunciada. Ele não deve aceitar essa posição. Pois outra, como uma pessoa que vive com medo, né, vai passar destemor para as pessoas? Ele tem medo. Como ele vai passar esse destemor para as pessoas? Não, você tem que viver sem medo. E ele tem medo? Não dá, né? Você tem que largar os vícios, mas ele é viciado. Você tem que parar de fumar, mas ele bebe. Ele fuma, ele bebe, ele joga. Quer dizer, é o que está acontecendo, né? O chamado líder religioso aí bebe, fuma, joga, se droga, se degrada. E aí? Como que ele vai ensinar as pessoas a ser puras se ele é impuro? A pessoa deve estar completamente convencida de que Krishna, ou a suprema personalidade de Deus em seu aspecto localizado como Paramatma, Deus no coração. Ih, Bima, leia o tempo, hein? Você não ligou o trem aqui. Ai, não é fácil não essa Bima. É a mesma história, essa história vai demorar para assumir, tá optimizando, você está ferrando meu lado aqui, onde eu estava aqui. Tá, desse modo a pessoa deve ter convicção firme de que Krishna, como Paramatma, tomará conta da alma rendida. É, qualquer mané fala, não, eu tenho Deus no coração. Então, o renunciado, ele tem certeza que Deus está no coração dele, ele tem certeza que Deus vai proteger ele, que Deus está sempre fazendo o melhor por ele. E ele diz, nunca estarei só, mesmo se viver nas regiões mais tenebrosas de uma floresta, estarei acompanhado por Krishna, e ele me dará proteção. Está vendo? Ele tem certeza disso, ele vive isso, ele experimentou isso. E não qualquer Zé Mané que fala, não, eu tenho Deus no coração. Todo mundo fala isso, eu tenho Deus no coração, mas não tem a mínima noção disso, não sente isso, não sabe disso, não experimentou isso. Mas quem experimentou isso, ele pode dar isso, porque ninguém pode dar o que não tem. Esta convicção chama-se Abhayam, sem medo. Este estado mental é necessário para uma pessoa na ordem de vida renunciada, sannyasa. Então, ela tem que purificar a sua existência. Há muitas regras e regulações a serem seguidas na ordem renunciada da vida. A mais importante de todas é que um renunciado, um sannyasi, é estritamente proibido de ter qualquer relação íntima com uma mulher. Ele é até proibido de conversar com uma mulher num lugar solitário. O Senhor Chaitanya foi um renunciado ideal, e quando ele esteve em Puri, suas devotas não podiam nem mesmo se aproximar para oferecer respeitos. Avisava-se-lhes, né, que oferecessem seus respeitos de um lugar distante. É nada de ficar abraçando, beijando, tirando foto, como acontece hoje em dia, depois o cara fica doidão, né? Este não é um sinal de ódio às mulheres como classe, mas é uma restrição imposta ao renunciado, que não tenha ligações íntimas com mulheres. A pessoa tem que seguir as regras e regulações de um status de vida particular para purificar a sua existência. E para um renunciado, proíbe-se estritamente relações íntimas com mulheres e posses de riquezas para a gratificação dos sentidos. Se for para usar para Deus, tudo bem, mas para desfrutar, não, né? Quer desfrutar? Se casa. Se casa e tenha filhos, tenha casa, carro, tenha tudo, desfrute, né? Agora, o renunciado não, ele renunciou a tudo e a todos. O renunciado ideal, o sannyasi ideal, foi o próprio Senhor Chaitanya, e de sua vida podemos aprender que ele era muito estrito em relação às mulheres. Embora ele seja considerado a encarnação mais liberal do Supremo, Por aceitar as almas condicionadas mais caídas, ele seguia estritamente as regras e regulações da ordem de vida renunciada em relação à associação com mulheres. Um de seus associados íntimos, chamado Chota Haridasa, era um associado pessoal do Senhor Chaitanya, junto com seus outros associados pessoais confidenciais. Mas, de uma forma ou de outra, este Chota Haridasa olhou com luxúria para uma jovem mulher, e o Senhor Chaitanya era tão estrito que o rejeitou de imediato da sociedade de seus associados pessoais. Aí, oh, mas como? É, todo mestre fala a mesma coisa. Se você olhar com maus olhos para uma mulher, você já adulterou com ela. E se você já adulterou com ela, você já sujou a sua mente e seu coração. E aí você não pode viver no meio de pessoas puras, de devotos puros, senão você vai contaminar todo mundo com sua luxúria. E o Senhor Chaitanya disse: para um renunciado ou qualquer pessoa que aspire livrar-se das garras da natureza material e que tenta elevar-se à natureza transcendental e voltar ao lar, de volta para a morada eterna de Deus, para ele, olhar para posses materiais ou para mulheres com a intenção de gratificação dos sentidos, nem sequer desfrutando delas, mas tão somente olhando com tal propensão, é tão condenável que é melhor a pessoa cometer suicídio antes de experimentar tais desejos ilícitos. Assim, estes são os processos para purificação. Em todas as escrituras tem esses avisos, né, Bimala? É, meu amigo, é isso aí. Ó. É quando fala mulher... Quando fala mulher, vem tudo que vem atrás, né? Sexo, filhos, netos, bisnetos. Nossa, o cara se enrola, o cara cai num poço escuro da vida material e olha, para sair dali, só se o mestre espiritual pegar ele pelo rabinho no alto da cabeça e tirar ele fora, porque senão, meu amigo, vai continuar se afundando cada vez mais. Tá bom, já parei de falar. Isso é apenas uma amostra, né? Oh, mas esse fanatismo, então Jesus também era fanático, porque ele falou isso. É, todo mestre fala a mesma coisa, né? Tá bom, já parei de falar, Bimala. Bom, gente boa, esse conhecimento, esse livro, né? Esse Bhagavad Gita, como ele é, tem todo o conhecimento, todas as respostas, e está à sua disposição no nosso site, krishnafm.com.br. É muito simples. Você entra agora na nossa rádio, krishnafm.com.br, e na segunda linha está passando o link Livros Grátis, onde você encontra esse livro de graça para ler na tela ou baixar. Mas se você não quer ler na tela nem baixar, então o próximo link é para você, Livros de Prabhupada. Você clica aí, já cliquei aqui, já abriu, já apareceu a coleção Shrimad Bhagavatam, o Purana Imaculado, vai descendo, já aparece o Sri Chaitanya Charitamrita, o Doutorado da Ciência do Amor a Deus, depois já aparece Srila Prabhupada Lilamrita, todo o conhecimento vivido na prática, e já apareceu aqui o Bhagavad Gita, como ele é, edição especial de luxo. Você já encomenda o seu, chega rapidinho na sua casa pelo correio, e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente, e qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. Vai descendo que aparece agora, já apareceu aqui, ó, o Bhagavad Gita como ele é, edição normal. Você já encomenda um também, esse aí você dá de presente, você empresta, aluga, vende, ou então dia 25 esquece por aí e compartilha conhecimento. Combinado, gente boa? Então tá combinado. Qualquer dúvida, já sabe. programaresponde@hotmail.com. Ou então nos escreva no Facebook, WhatsApp e Telegram, DDD 18 98 171 5751. Combinado, gente boa? Então tá combinado. Oh, Bom, gente boa, na sequência do programa... Não tem nada para falar, não. Não tem mais nada. Vamos ler o Srimad-Bhagavatam, né? E o livro Krishna. Ah, chegou a carta dos distribuidores de livros. Ah, tá, então vamos ler hoje? Não, no próximo programa. Tá bom, Bimala. Sim, senhor. Tem aniversário? Não tem aniversário. Não tem nada para falar. Tá bem, então você fica aí atrasando o meu lado em vez de otimizar o meu lado. Bom, gente boa, na sequência do programa vamos ler mais um pouquinho do Srimad-Bhagavatam, o Purana Imaculado. Mas antes vamos tentar cantar os mantras que os devotos cantam. Narayanam Namaskritya Narancaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Mudiraye Srimvatam Swakata Krishna Punya Shravana Kirtana Hridiyanta istohi abhadrani vidnoti suhi satam nashta prayeshu abhadreshu nityam bhagavata sevaya bhagavati utamash loke bhaktir bhavati naishtiki. Estamos lendo o Srimad Bhagavatam, canto 4, capítulo 21. Mas isso aqui é demais. O encontro de Prito Maharaja com os quatro Kumaras. Prito Maharaja indagou dos sábios acerca das pessoas enredadas nesta perigosa existência material devido às suas ações anteriores. Poderiam tais pessoas, cuja única meta é o gozo dos sentidos, ser abençoadas de alguma forma, ou ter alguma boa fortuna? Falando de nós, né? Almas condicionadas. Maharaja Prito não perguntou aos Kumaras sobre a boa fortuna deles, pois os Kumaras estão sempre auspiciosos em virtude de sua vida de celibato, tá vendo? Os quatro Kumaras evitaram montanhas de problemas. Celibatário de verdade é assim, né, Vima? Ele vive feliz, em paz, satisfeito. Eu também quero uma esposa assim. Minha esposa é o silêncio, meu filho é o perdão. Depois não lembro o resto da família de Chanakya Pandita. É outro sábio, né? Sábio de verdade. Por estarem sempre ocupados no caminho da liberação, para eles não havia possibilidade de má fortuna. Em outras palavras, os sacerdotes brâmanas e os devotos de Deus, que seguem estritamente o caminho do avanço transcendental, são sempre afortunados. Prito Maharaja fez a pergunta em seu próprio benefício, uma vez que ele estava na posição de chefe de família e encarregado da autoridade real. Os reis não são apenas chefes de família, que de um modo geral estão absortos no gozo dos sentidos, mas às vezes ocupam-se em matar animais na caça, porque devem praticar a arte da matança. Caso contrário, ser-lhes-ia muito difícil lutar contra seus inimigos. Tem que treinar, né? Tem que treinar, porque senão como vai matar os demônios, os ladrões, assassinos, as pessoas, os seis tipos de pessoas que devem ser mortos imediatamente pelos governantes? Tem que aplicar a pena de morte. O governo correto, o governo que segue Deus, que é um representante de Deus, aplica a pena de morte em seis tipos de pessoas, como está no Bhagavad Gita. Se não faz isso, o que acontece? Os bandidos aplicam a violência. Se os governantes não aplicam a violência, os maus elementos, as pessoas ruins, os demônios, aplicam a violência. Se o governo é impotente, né? Os governantes são impotentes. Os malandros são potentes com violência. E é o que a gente vê no mundo inteiro, né? A violência sendo aplicada pelas pessoas erradas nas pessoas erradas. Semelhantes coisas não são auspiciosas. Quatro espécies de atividades pecaminosas, que são associar-se com uma mulher para fazer sexo ilícito, comer carne, fazer sexo fora do casamento é muito pecaminoso. Comer carne é pecaminoso. Intoxicar-se e jogar são permitidos para os governantes. Vou ler de novo. 4 espécies de atividades pecaminosas, associar-se com uma mulher para fazer sexo ilícito, comer carne, intoxicar-se e jogar são permitidas para os governantes. Por razões políticas, às vezes eles precisam praticar estas atividades pecaminosas. Os governantes não se abstêm do jogo. Exemplo vívido disto são os pândavas. Ao serem desafiados pelo grupo oposto encabeçado por Duryodhana a jogar e apostar o seu reino, os pândavas não puderam deixar de fazê-lo. E naquele jogo perderam seu reino e sua esposa foi insultada. Da mesma forma, os governantes não conseguem abster-se de lutar caso desafiados pelo grupo oposto. Está vendo? É a natureza, segue a natureza. E mesmo seguindo a natureza, né, eles se dão bem. Por quê? Porque estão seguindo a natureza, estão seguindo regras e regulações. Portanto, Prita Maharaja, levando em consideração todos estes fatos, perguntou se existe algum caminho auspicioso. A vida do devoto casado é inauspiciosa, porque devoto casado significa consciência de gozo dos sentidos, e a posição de quem se entrega ao gozo dos sentidos é sempre cheia de perigos. Diz-se que este mundo material é Padam, Padam, Javi, Padam, Natesham. Em português, é um perigo a cada passo. Bhagavatam 10, 14, 58. Todos, neste mundo material, lutam arduamente em troca de gozo dos sentidos. Esclarecendo todos estes pontos, Maharaja Prito indagou dos 4 Kumaras acerca das caídas almas condicionadas que apodrecem neste mundo material devido às suas atividades passadas más ou inauspiciosas. Há alguma possibilidade de elas terem vida transcendental auspiciosa? Neste verso, a palavra Indyatartha Vedinam é muito significativa, pois indica pessoas cuja única meta é satisfazer os sentidos. Elas também são descritas como patitanam ou caídas. Apenas quem para todas as atividades de gozo dos sentidos é considerado elevado. Outra palavra significativa é sua karmabi. Então muita gente nem ouviu falar de karmabi, né? Uma pessoa torna-se caída em virtude de suas próprias más atividades passadas. Todos são responsáveis por sua condição caída devido às suas próprias atividades. É o que a gente repete aqui, né? Todo mundo está exatamente onde desejou estar ou onde suas ações, suas más ações o colocaram, né? É porque não existe acaso, né? Nada acontece por acaso. Tem até uma música da Amanda Shakti, né? Nada acontece por acaso. Tá, não vou estragar a música. Quando as atividades de alguém transformam-se em serviço prático e amoroso a Deus, Krishna Bhakti, sua vida auspiciosa começa. Calma, tô ladeando a página. Prito Maharaja prosseguiu: meus queridos senhores, não há necessidade de perguntar sobre vossa boa fortuna ou má fortuna, porque estáis sempre absortos em bem-aventurança transcendental. A invenção mental de auspicioso e inauspicioso não existe para vós. É, tem gente que ilude, se ilude, né? Oh, isso é auspicioso, grande coisa. É auspicioso? O outro lado de auspicioso é inauspicioso, é mais uma ilusão, né? O Chaitanya Charitamrita Antialila 476 diz que, neste mundo material, o auspicioso e o inauspicioso não passam de meras invenções mentais, porque tais coisas existem somente devido ao contato com o mundo material. Isso se chama ilusão ou Atma Maya. Pensamos termos sido criados pela natureza material exatamente como pensamos estar experimentando tantas coisas num sonho. A alma transcendental, contudo, é sempre transcendental. Não há possibilidade de ela se tornar coberta materialmente. Esta cobertura é simplesmente algo como uma alucinação ou um sonho. O Bhagavad Gita 2.62 também diz que Sangha Sanjaya Te Kama, simplesmente, em português, né? Simplesmente devido à associação, criamos necessidades materiais artificiais. Dhyayato Vishayam Punsa Sangas Teshu Pajaya Te. Em português, desculpem. Ao esquecermos nossa verdadeira posição constitucional e desejarmos gozar dos recursos materiais, nossos desejos materiais manifestam-se e associamos-nos com variedades de prazer material. Tão logo surjam as invenções de prazer material, devido à nossa associação, criamos uma espécie de luxúria ou ansiedade por desfrutá-las. E quando este falso prazer não nos faz realmente felizes, criamos outra ilusão, conhecida como ira, através de cuja manifestação a ilusão torna-se... é uma vírgula para esse ponto, é que não está bem escaneado nesse ponto, Bima. Tá, vou ler de novo aqui. Criamos uma espécie de luxúria ou ansiedade por desfrutá-las, e quando este falso prazer não nos faz felizes realmente, criamos outra ilusão, conhecida como ira, através de cuja manifestação a ilusão torna-se mais forte. Estando assim iludidos, segue-se o esquecimento de nossa relação com Deus, Krishna, e perdendo deste modo a consciência de Krishna, nos vemos privados de nossa verdadeira inteligência. Dessa maneira, nos enredamos neste mundo material. E o Bhagavad Gita diz que... 2.63, para aqui, tá? Então nós vamos ver no próximo programa o que o Bhagavad Gita fala sobre isso, né? Sobre Krodha, sobre ira. Bom, gente boa, todo o conhecimento, todas as respostas, com todos os detalhes, estão no Shrimadbhagavatam. E o Shrimadbhagavatam está na nossa rádio krishnafm.com.br. Você entra agora e na segunda linha está passando o link Livros Grátis, onde você encontra essa coleção de graça para ler na tela ou baixar. Mas se você não quer ler na tela nem baixar, então o próximo link é para você, Livros de Prabhupada. Já cliquei, já apareceu aqui a coleção Shrimadbhagavatam, primeiro canto completo, você já encomenda, começa a sua coleção, chega rapidinho na sua casa pelo correio, e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente, e qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. programaresponde@hotmail.com. Ou então, nos escreva no Facebook, WhatsApp e Telegram, DDD 18981715751. Combinado, gente boa? Então, tá combinado. Bom, na sequência do programa, vamos ler mais um pouquinho do livro Krishna, a Suprema Personalidade de Deus. Onde nós paramos mesmo, hein, Bimla? Eu estava olhando aqui na primeira linha... Podcast, vai, cadê a seta? Ah, tá. É outro assunto, tá aqui. Paramos aqui. Krishna aprendeu a arte de cortar pedras preciosas como diamantes. Ele aprendeu a arte de questionar e responder por compor imediatamente poesia dentro de sua mente. Ele aprendeu a ciência da ação e reação das combinações e permutações físicas. Ele aprendeu a arte de um psiquiatra que pode entender os movimentos psíquicos de outras pessoas. Ele aprendeu a satisfazer os seus próprios desejos. Desejos são muito difíceis de serem satisfeitos, porém, se uma pessoa deseja algo que é insensato e nunca poderá ser satisfeito, o desejo pode ser controlado e satisfeito, e isso é uma arte. Com essa arte, a pessoa também pode controlar os impulsos sexuais quando estão despertos, como acontece mesmo na vida de um celibatário. Com essa arte, a pessoa pode até fazer um inimigo. Pode fazer um inimigo virar o seu amigo ou transferir a ação direta de um elemento físico para outras coisas. Os mistérios. Para quem conhece Krishna, acabam-se todos os mistérios. Ou é porque quem conhece Krishna conhece todas as coisas como elas realmente são. O Senhor Krishna e Balarama, o reservatório de todo o conhecimento, das artes e ciências, exibiram seu perfeito entendimento quando ofereceram-se para servir o seu professor por conceder a ele qualquer coisa que desejasse. Essa oferenda do estudante para o professor ou mestre espiritual se chama Guru Dakshina. É essencial que um estudante satisfaça o professor em retorno por qualquer conhecimento recebido, tanto material quanto transcendental. Quando Krishna e Balarama ofereceram seu serviço dessa forma, o professor Sandipani Muni achou sensato pedir a eles algo extraordinário, algo que um estudante comum não pudesse oferecer. Assim, ele consultou sua esposa sobre o que deveria pedir a eles. Eles já tinham visto as potências extraordinárias de Krishna e Balarama e puderam entender que os dois meninos eram a suprema personalidade de Deus. Deus é um só, mas ele se expande em muitos. Apesar de Deus ser um, ele se expande em muitos, né? Não só em três, tem gente que acha que Deus só se expande em três pessoas. Krishna não é esse Deus impotente. Krishna pode se expandir em quantos ele quiser, né? Na verdade, ele se expande ilimitadamente, porque Krishna é ilimitado, o Deus ilimitado, o Deus Todo-Poderoso. E Balarama é apenas o seu segundo corpo. Eles decidiram pedir pelo retorno de seu filho, que se afogou no oceano na margem de Prabhasakshetra. Quando Krishna e Balarama ouviram de seu professor sobre a morte de seu filho na margem de Prabhasakshetra, eles partiram imediatamente para o oceano em sua quadriga. Quando chegaram à praia, eles pediram para a deidade que controla o oceano o retorno do filho de seu professor. A deidade do oceano apareceu imediatamente perante o Senhor Krishna e ofereceu a ele respeitosas reverências com grande humildade. O Senhor disse: algum tempo atrás, você causou o afogamento do filho de nosso professor. Eu ordeno que o devolva. A deidade do oceano respondeu: o menino não foi levado realmente por mim, porém foi capturado por um demônio chamado Panchajana. Esse grande demônio geralmente fica em águas profundas na forma de uma concha. O filho do seu professor pode estar no estômago do demônio, pois foi devorado por ele. Ao ouvir isso, Krishna mergulhou até as águas profundas e capturou o demônio Panchajana. Ele o matou no local, mas não pôde encontrar o filho de seu professor dentro do seu estômago. Assim, ele pegou o corpo morto do demônio na forma de uma concha e voltou para sua quadriga na praia de Prabhakshetra. De lá ele partiu para Samyamani, a residência de Dhyamaraja, o superintendente da morte. Acompanhado por seu irmão mais velho Balarama, que também é conhecido como Halayuda, Krishna chegou lá e soprou seu búzio. Quando ouviu a vibração, Dhyamaraja apareceu e recebeu Shri Krishna com todas as respeitosas reverências. Dhyamaraja podia entender quem eram Krishna e Balarama e por isso ele imediatamente ofereceu seu humilde serviço ao Senhor. Krishna apareceu na superfície da terra como um ser humano comum. Parece um ser humano comum. Porém, na realidade, Krishna e Balarama são a super-alma que vive no coração de cada ser vivo. eles são o próprio Vishnu, porém atuavam como meninos humanos ordinários. Quando Dhyamaraj ofereceu seus serviços ao Senhor Shri Krishna, pediu a ele para devolver o filho de seu professor, que veio a ele como um resultado de seu trabalho. Por considerar minha soberania como suprema, Krishna disse, você deve devolver imediatamente o filho de meu professor. Dhyamaraja devolveu o menino para a suprema personalidade de Deus, e Krishna e Balarama o levaram para seu pai. Os irmãos perguntaram se o seu professor tinha mais alguma coisa para pedir a eles, mas ele respondeu, meus queridos filhos, vocês fizeram bastante por mim, agora estou completamente satisfeito. Qual carência mais pode haver para um homem que tem discípulos como vocês? Meus queridos meninos, vocês podem ir para casa agora. Esses atos gloriosos de vocês sempre serão célebres por todo o mundo. Vocês estão acima de todas as bênçãos, mesmo assim é meu dever abençoá-los. Eu lhes dou a bênção de que tudo que vocês falarem permanecerá eternamente fresco como a instrução dos Vedas. Seus ensinamentos não somente serão honrados dentro deste universo ou neste milênio, mas em todos os lugares e eras, e permanecerá crescentemente novo e importante, como nós estamos experimentando agora, né? 5000 e tantos anos depois. Por causa dessa bênção de seu professor, o Bhagavad Gita do Senhor Krishna é sempre crescentemente fresco e não apenas célebre dentro deste universo, mas em outros planetas e em outros universos também. É, porque o Bhagavad Gita é completo e perfeito, mas o Bhagavad Gita como ele é, tá? Não é qualquer Bhagavad Gita aí fuçado, adulterado por patifes, demônios. Ordenados por seu professor, Krishna e Balarama imediatamente retornaram ao lar em suas quadrigas. Eles viajavam em grandes velocidades como o vento e produziam sons como a colisão de nuvens. Todos os residentes de Mathura, que não viam Krishna e Balarama por um longo tempo, ficaram muito contentes de vê-los novamente. Eles sentiram muita alegria, como uma pessoa que recuperou sua propriedade perdida. Calma, Bimala. Mãe, não quer descer aqui? Bora descer. Assim termina o significado Bhaktivedanta do capítulo 44 de Krishna. Krishna resgata o filho de seu professor. E agora, Bimala? Agora acabou o tempo. Tá bom, sim senhora, já parei. Bom, gente boa, esse livro Krishna, a Suprema Personalidade de Deus, está no nosso site, krishnafm.com.br. Você entra agora e na segunda linha está passando o link Livros Grátis, onde você encontra ele de graça para ler na tela ou baixar em áudio. E se você não quer ler na tela e não quer baixar ele, então a próxima opção são os livros de Prabhupada. Clica aí, que eu clico aqui, já cliquei, já apareceu a coleção Shrimad Bhagavatam, que tem essa história com todos os detalhes no 10º canto. Aí vai descendo, já tem aí a coleção Sri Chaitanya Charitamrita, o Doutorado da Ciência do Amor a Deus, onde se descreve os passatempos de Deus nos mínimos detalhes. Depois tem a coleção Srila Prabhupada Lilamrita, a próxima coleção que a gente vai ler na rádio. Tem o Bhagavad Gita, como ele é. E aí apareceu agora o livro Krishna, a Suprema Personalidade de Deus. Você clica aí, encomenda o seu, chega rapidinho na sua casa pelo correio e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente. E qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. É verdade, Bimala, esse é o livro de cabeceira, o livro que todo mundo deve ter em sua cabeceira.